susah daki, rami organisa. Mas susah daki, radis organisa. Mas susah daki, rami organisa. Mas susah daki, radis organisa. Da lama ao caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Lama do rio, eu vi um xié andando devagar e um aratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate, cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Na barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Yeah! Causa lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Se enganar.